se ao menos endoidecesse de veras. Mas não, é este estar entre, este quase, este poder ser que... isto. Me diga como entender essa vida predatória. Quem diria o mundo roda? Eu tenho flash na memória, acorda. É desde o passado que a gente vê a mesma coisa. Valorizar quem te valoriza é ideia tola. A loucura de um homem é sua própria vaidade. Coração sem dono assim se torna covarde. É difícil entender que é imenso sentimento. Eu não desisto de lutar. Ninguém mais sente sua falta. Não há lembrança após sua morte. A vaidade, carne e osso é o homem que sente forte. Que choque, no coração eu descobrir que és lembrada só duas vezes nessa vida por alguém que foi amado. Suspiro é o que registra o dia que cê nasceu. Um lamento é o que marca o dia que cê morreu. E mais nada, duas vezes no ano cê é lembrada por alguém que te amou. Se por acaso é cometado chegado, sentimento não é coisa pra maricas. Sentimento é pro humano que deixou de ser machista. Acredita? Pois eu não minto quando posso falar, porque o sonho de mudança é o que me inspira pra cantar. Vamos lá, sonhador, o choro também alivia. Nossa rima é uma arma e o nosso peso é a poesia. Todo dia vou quebrando as barreiras deste lugar, porque também sou ser humano e tenho direito de lutar. Virar as costas pra si mesmo é o seu maior erro. Não adianta desistir, cair em desespero. O ódio que é guardado não sai da minha memória. Só quem vive como eu tá ligado o que que rola. Malandragem verdadeira, eu tô ligado que é um sonho. Já sonhei na parte alta, Marcelinho de Tonho. Então prepare os guerreiros e liberte os prisioneiros. Ruína 1 é incubadora de guerreiros. Pois na linha subiu outra, a roca fez execução. Como sempre o exorcista vem na sexta-feira da paixão. A treta aumentou tanto que o ódio virou alegria. Hoje em dia não se espera nem a missa do sétimo dia. Ninguém acreditaria se não visse o resultado. Para cada 5 presos aqui, 4 são finados. Não acredito em invejosos, nem me assusto com careta. O homem do saco passou aqui e levou 6 ouvidos em 3. Já era. São noturna, arrisco os corujos estacionados em cada esquina da toca. Sempre tem um atrasalado. Quem te viu, quem te vê, o choro sempre emocionar. Nada a ver com os que traem a divindade africana. O sapo é tão safado que já estão até lucrando. Por causa de uma ponta, derruba até quem é santo. Só miolo se organiza pra bater os fugitivos. Por causa disso, vão ser procurados até pelos homens do estrangeiro. Indignados, loucos, rebeldes, é o que somos. Pela visão dos ignorantes que nos acusam há mil anos. Não tenho nada a ver com a revolta alheia. Sou o que sou, sempre serei, dane-se quem me odeia. Não nasci pra parecer, fui timado pra lutar. Tudo que faço e o que sou é minha luta que me dá. É minha luta que me dá. Eu sou um internado no manicômio, sem manicômio. Estou doido a fio. Estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura, porque não são sonhos. Estou assim. Qual o significado do significado dessa vida? Só os loucos vivem. É sem ideia atravessada, bro. Cadê seu guia? Tem que acordar.